Agora, 3:05, olha a equipe brasileira que vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Júnior, também no Sub-23, agora no mês que vem, na Austrália. Já foi definida a definição nas provas que aconteceram no último final de semana, e sobre esse assunto que eu vou conversar com o Argos Gonçalves, o Argos que é superintendente da Confederação Brasileira de Canoagem. Boa tarde, Argos. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Obrigada por atender ao nosso convite. Visto ter vindo aqui, Argos, Foz do Iguaçu é sempre uma grata surpresa, né, quando se trata desse tipo de esporte. A canoagem está sempre em alta aqui. Eu sei que vocês fazem um trabalho muito importante, um trabalho muito bacana com esses meninos, e o resultado está aí agora, né, nessa classificação para participar desse Mundial na Austrália, já no mês que vem. É, na verdade o pessoal está embarcando amanhã, né, a partir de amanhã. Mas nós estamos na luta aqui em Foz do Iguaçu desde 2010, através de um projeto social desportivo da Itaipu Binacional. E agora chegou a hora de começar a colher os frutos dessa geração nova que está vindo aí para o Brasil. Hoje Foz do Iguaçu, sem dúvida, é o melhor centro de canoagem slalom do Brasil, é uma referência para a Confederação Brasileira de Canoagem, é daqui que todos os núcleos do Brasil inteiro que queiram abrir uma escolinha tem que, para conseguir o apoio da Confederação Brasileira de Canoagem, tem que seguir as diretrizes impostas aqui em Foz do Iguaçu, porque foi uma experiência que realmente está dando certo. É, e ali as condições oferecidas, né, a estrutura montada pela Itaipu que propiciam ali o treinamento da canoagem, muito boa. E é isso, como você falou, o resultado agora a gente pode ver nessa turma que está se formando, né, Argos? É, olha, amanhã a equipe brasileira embarca para Sydney, na Austrália, onde vão participar do Campeonato Mundial Júnior e Sub-23. Aliás, é o evento que antecede o Mundial aqui em Foz do Iguaçu, porque o ano que vem, esse mesmo evento, no mês de abril, estará sendo realizado aqui em Foz do Iguaçu, com mais de 40, 50 países aqui presentes. Então, todo o nosso, a nossa visão para o Projeto Meninos do Lago já foi visualizando a preparação, tanto para esse Mundial agora na Austrália, como também para o ano que vem. Tanto que esses meninos estão indo no limite da idade. E eles vão estar com a idade máxima o ano que vem. Então eles estão realmente se preparando para o grande evento que vai acontecer aqui em abril de 2015. Qual que é a idade, Argos, desses meninos? Nós temos o Campeonato Mundial Júnior, que é até 18 anos. Então a nossa equipe que está indo estão com 17. Eles vão completar 18 ano que vem. Eles já mudam de categoria ano que vem ou ainda não, permanecem? Não, eles permanecem o último ano da categoria. E o Sub-23 estão indo, os atletas que agora estão completando 22 anos. O ano que vem vão estar ainda nesta categoria Sub-23. Como é que você avalia, Argos, o nível desses atletas? A gente sabe que o treinamento deles é super intenso, justamente até em função dessa estrutura que é oferecida para eles, tanto da estrutura física como estrutura psicológica, estrutura de treinamento que você oferece também. Mas eles, a gente sabe que o nível também dos atletas nesse tipo de competição também é muito alto, né? Então você acha que eles estão realmente nesse nível que dá para a gente, né, a gente tem boas expectativas com relação à participação deles nessa competição? Olha, veja, aqui em Foz nós temos dois grandes projetos de canoagem slalom. Um é o projeto Meninos do Lago, que é um projeto eminentemente social, bancado pela Itaipu Binacional, e o outro é a equipe permanente de canoagem slalom, que é patrocinado pelo BNDES, e ali estão os melhores atletas do Brasil. Sendo que desses 16, hoje nós estamos com 20 atletas nessa equipe permanente. Desses 20, 8 atletas são aqui de Foz do Iguaçu. E para esse Mundial Júnior e Sub-23 foram convocados 16 atletas, agora que passaram na seletiva, através de seletivas, que foram realizadas a semana passada na cidade de Tomazina. E dentro desses 16 atletas, exatamente a metade, são originários, oriundos do projeto Meninos do Lago aqui de Foz do Iguaçu. 8 são daqui. Então, dá para dizer que o resultado que nós vamos ter já também com essa equipe que já está saindo do limite, chegando o ano que vem, e os que também já estão nesse nível para a competição de 2015 também, está excelente, expectativa também. Olha, nós estamos aí dizendo em todos os cantos que em 2015 a canoagem slalom do Brasil vai espantar o mundo. Nós hoje apenas participamos, há uns tempos atrás apenas participávamos dos eventos internacionais, mas agora não, agora o Brasil, o ano passado no Campeonato Mundial Júnior, a Ana Sátir já trouxe uma medalha de bronze para o Brasil, e isso em 2015, muitas equipes internacionais vão se surpreender com o Brasil aqui em Foz do Iguaçu. E a Ana, como você falou, a Ana Sátir agora vai ter também como companheiro de equipe também as iguaçuenses aqui, né, a Tatiane da Silva, que é aqui de Foz, também integrando essa equipe lá também, participando do Mundial, né? Embarcando amanhã já, né? Embarcando amanhã, estamos agora conseguindo o visto para a Austrália, para ela, a partir de amanhã ela já, pela primeira vez na vida dela, vai andar de avião. Para ela tá toda empolgada, mas foi uma grata surpresa essa menina que é lá da Vila C, ela que tem um trabalho, uma vida intensa, uma rotina de vida extremamente interessante, e agora ela conseguiu, por mérito dela, essa classificação para a Austrália. Para nós vai ser uma gratificação estar presente e podemos contar com ela. Mas eu ia perguntar justamente disso, dessa satisfação, né, Agus? Como é que é esse trabalho que você faz, um trabalho de base já com essas crianças, que você acompanha, a gente sabe que são crianças carentes, né, que não são extremamente carentes, mas que têm um nível de vida que, para um esporte como a canoagem, que é um esporte de elite, que exige um investimento muito grande, e vocês cobram muito a postura dessas crianças, principalmente o pessoal do projeto Menino do Lago, que é bom comportamento, boas notas na escola, e você vê o desenvolvimento, a evolução dessas crianças. Olha, e a Tatiane é um grande exemplo disso. A Tatiane, o ano passado, ela reprovou de ano. Tá? E como ela reprovou de ano, mesmo sendo uma das melhores da nossa equipe, ela ficou impedida de retornar ao projeto enquanto não recuperasse todas as notas dela. Então, o atleta que reprova de ano, ele tem 6 meses com a vaga garantida dentro do projeto, mas dentro desses 6 meses ele não pode tirar mais nenhuma nota vermelha. E ela conseguiu isso. Próximos 6 meses, 6 meses seguintes, no próximo semestre, no semestre seguinte, ela não tirou nenhuma nota vermelha, só notas azuis, e chegou lá e mostrou para nós, ó, quero minha vaga de volta. E a vaga dela, ela estava segurada, e agora ela está aí desfrutando o que ela própria conseguiu. E além de tudo, dessa satisfação, é o privilégio que é para Foz do Iguaçu contar com um trabalho desse e saber que a gente está, porque com certeza a gente vai exportar esse pessoal daqui, né? Tanto o pessoal daqui de Foz do Iguaçu representando o Brasil, né? Levando o nome de Foz para competições importantes como essa na Austrália, competições de nível mundial. Olha, Jogos Olímpicos 2016, o Brasil vai participar na canoagem slalom com 4 embarcações. Dessas 4 embarcações, no mínimo 2 serão aqui de Foz do Iguaçu. Ou seja, Foz do Iguaçu vai estar representado no maior evento desportivo do mundo. E como nós estávamos dizendo agora, né? A gente sabe que é um esporte que precisa de muito incentivo, de muito apoio. O Brasil tem alguns destaques, mas nas últimas competições não vem tendo tanto o destaque, né, que merece. Você acha que a partir de agora esse quadro pode mudar, o quadro de medalhas no Brasil com relação, falando desse trabalho especificamente aqui de Foz do Iguaçu, você acha que o caminho é por aqui mesmo, já que está tendo Foz, está tendo tanta representatividade? Olha, com relação a canoagem slalom, não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos seguindo um caminho correto, um caminho extremamente frutífero. Com relação às demais modalidades, aí eu já vou deixar, não vou entrar muito no mérito dessa questão. Mas na canoagem slalom eu não tenho dúvidas que não só a questão quantitativa como a questão qualitativa, nós estamos trabalhando de uma forma extremamente interessante, não só aqui em Foz, como no Brasil todo. Mas aqui em Foz realmente está, com o apoio da Itaipu Binacional, a coisa está se melhorando de uma forma realmente muito grande e muito rápido. Dá para a gente se atrever a dizer, então, que Foz do Iguaçu está se tornando referência, então, na canoagem? Não, hoje Foz do Iguaçu é o melhor centro de canoagem lá do Brasil, sem dúvida nenhuma, e talvez a melhor da América Latina. É, já visto essas competições, né, que agora vão acontecer, no ano que vem, o Campeonato Mundial aqui em Foz do Iguaçu. E aí você acha que nós vamos ter bastante representatividade também, Argos, aqui? Com absoluta certeza. O ano que vem, o projeto Meninos do Lago foi preparado, foi planejado para esse evento em 2015. Não tenha dúvida que vamos ter vários iguaçuenses participando, assim como vamos ter já em Sydney, na Austrália, a partir desse mês que vem, né? Pessoal volta com medalha, trazendo a bagagem, já estão, né, pessoal já está embarcando, e as medalhas, a gente está confiante de que a bagagem vem recheada. Né? Vários desses atletas é a primeira vez que estão viajando para um evento internacional. Mas eu tenho convicção que pelo menos uma medalha ou duas medalhas devem vir aqui conosco na categoria júnior. Se convive bastante com esse pessoal, Argos. Como é que você nota a segurança deles? Eles não se sentem intimidados, saber que é um evento tão importante, né, de nível mundial, vão estar lá com grandes nomes da canoagem nessas modalidades. Como é que você sente a expectativa deles? Olha, antigamente nós íamos aos eventos internacionais e ficávamos boquiabertos com os ídolos, com aqueles atletas que realmente fascinam todo mundo. Mas hoje, com esse tal de Facebook e outras coisas mais, esses meninos têm contato diário com esses campeões mundiais e tudo mais. Então já passaram um pouco aquela fase outrora. Deslumbre, não é mais assim. Hoje eles estão em contato, eles sabem o treinamento diário de todos os atletas, eles trocam ideias, trocam treinamentos. Então hoje nós estamos num mundo realmente globalizado, que não assusta tanto. É lógico que para a primeira vez de um atleta de 16 anos, 17 anos, dá um tremor na perna, mas depois que entra na água, isso tende a passar rapidinho. E até em função dessa segurança que vocês fazem, que você passa para eles, Argos, para a gente falar que esse pessoal, eles estão vendo que o que é oferecido para eles hoje, que a estrutura que é oferecida para eles hoje aqui, não deixa nada a dever pelo que os ídolos deles têm lá fora, né? De forma alguma, pelo contrário, muitas equipes internacionais de primeiro mundo estão boquiabertos com o que o Brasil está patrocinando para esses atletas. Então, aquilo que nós nunca conseguimos na canoagem slalom anteriormente, hoje, graças a esses Jogos Olímpicos 2016, as coisas estão aparecendo. E hoje, sem dúvida, os atletas brasileiros têm uma condição de trabalho muito similar às principais potências mundiais. Bom, e a gente espera, então, que isso se reflita realmente no resultado desses atletas, Argos. Parabéns por esse trabalho. Já estou ansiosa para trazê-los de volta aqui. Eu tenho certeza que nós vamos trazê-lo aqui, você acompanhado dos meninos, né, da sua equipe, já com as medalhas, fazer questão de postar a medalha deles no nosso site, já com o resultado. A gente tem certeza que vai ser um resultado muito positivo para a gente. Então tá marcado, daqui a 30 dias estaremos de volta aqui. Então tá, então lembrando que essa entrevista com o Argos vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br. Você vai ter esses e outros detalhes. E agora, como você falou, o pessoal embarcando amanhã, a gente na expectativa, então, Argos, dessa boa participação de vocês no Campeonato Mundial lá na Austrália. Obrigada mais uma vez pela sua participação, Argos. Obrigado, Cris, e obrigado a todos que torcem pela gente aqui em Foz do Iguaçu.